Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos na queimada, legal. Eu sou o Joel Suki e o Kylo Ren quer ser hardcore, mas seu papai não deixa. Aqui é o Jota e vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo iludidos. Verdade. Aqui é o Igor Clark e aquela sucata vai servir. Eu sou o Dinho Corleone e eu achei massa colocar o Kiko do Chaves no Star Wars. Hein? O Kiko do... Kiko do Chaves. Ei, mano, você não faz só piada com o Kylo Ren, tu quer mudar minha abertura, ó. Eu tô aqui no cast, eu tô no cast. Pronto, excelente. Pronto, tá bom. Aqui é Samuel Ragnos e eu estou torcendo que a Rey não perca a mão no próximo filme. Spoiler é já. É a Sina, né? É um perigo real. E no episódio de hoje, na volta, né, mano? A gente ficou um tempo aí sem... Aê, porra, fazia tempo, ficou um tempo, né, aí, cara, sem gravar porra nenhuma, né, mano? A gente tava comendo peru de Natal. Eu posso falar, eu acredito que eu posso falar pelos ouvintes, mas, porra, a gente tava com saudade, viu, galera? Mas é só uma pausa pra comer o peru, Joel tá com a boca cheia de peru, tá, não, Joel? E hoje a gente vai falar sobre spoiler, né? Já foi, mano. Quem chegou até a abertura do Samuel já tomou spoiler, mano. Star Wars 7. Isso aí, mano. Um helicóptero pousando. É porque eu tô dentro da Millennium Falcon, mano. Pensei. Tá ligando o sabre de luz, o Joel. Eu falei isso na boca, o cara foi logo atrás de vibrador, essa porra. Vamos começar o padrão Azilla de atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera. Que eu nunca vi, assim, por muito tempo, um spoiler tão desejado ou tão odiado, né, quanto foi esses últimos de Guerra nas Estrelas. É, doido, esse foi demais, mano. Acho que foi tipo assim, briga que nem Todinho contra Nescau, sei lá, foi um negócio que a gente era contra e a favor. Foi briga assim, de acabar a amizade, pô. Foi mesmo, viu? Sério mesmo, mano? Eu consegui fugir pra caramba desses spoilers, viu, mano? Eu só recebi um spoiler de um baitolo que tá gravando com a gente hoje. Mas não fui eu. Eu fugi de spoiler também. E, tipo assim, teve um spoiler que a galera deu no grupo e tal. E eu fiquei, pô, acho que não é verdade. Aí quando eu vi o filme, puta que pariu, é verdade. Foi. Mas foda. Aquela ponte aí, quando chegou na ponte, eu já falei, meu, esse cara já morreu. Eu fugi de spoiler também, se bem que a gente foi assistir meia-noite, né, mano, na sessão de meia-noite. Não tinha como... Mas já tinha gente que já tinha assistido, hein? É verdade, o pessoal do Omelete já tinha visto. Já tinha assistido, mas era putaria também, né, mano, os caras botar spoiler. Teve uma cabine de imprensa aqui em São Paulo, entendeu? O pessoal já tinha visto o filme, era um dia antes, se não me engano. Acho que teve filha da puta que foi assistir meia-noite e botou spoiler, mano, no mesmo dia, mano. E uns posts nada a ver, assim, mano. O cara botou uma madrugada e falou: então, foi muito massa, o Solo morreu, valeu, pessoal, boa noite. Não, estaria. Tipo assim, eu fui na C&A, achei uma camisa muito legal e, porra, foi foda aquela cena do Han Solo. mano. Nunca esperava, foi sensacional, o filme foi muito massa, eu não esperava que o Solo fosse morrer ali pelo próprio filho dele. Eu esperava que a garota fosse virar o Jedi. Gratuitozão Extreme, viu? Gratuito total, nos posts nada a ver, mano. É doido, não, os caras. E eu Joel Jota, a gente saiu o quê? A gente saiu, acho que chegamos lá faltando uma hora e meia pra começar, né, mano? Aí foi. Mas... A gente ficou lá esperando, né, mas tal. A gente encontrou o pessoal da rapadura, né? A gente encontrou o Vint lá, a gente encontrou o Legolas. Não, o Mickey Arcanjo não tava lá, não. A gente encontrou aquele doidinho lá do Uplay, mano. Como é o nome dele? Ixi. Rafael, não sei o quê. Ixi, Maria. Pai, o Play não, mano, que o Bala já... É, fica esse trem todinho, já. O Bala gosta do Uplay, é o quê? Ele gosta do Uplay. Não, aí presta atenção, aí o Thiago Siqueira do Cinema com Rapadura tava lá. Acaba tá gordo, viu? Comendo amarrado, feito bacuri. Já vai cortar isso aí todo dia, esse baitolo, ele não bota não. É, mano, aí... deixa aí. Teve uma história pré-filme também, mano. A putaria foi que Samuel, mano, comprou o ingresso 3 meses antes. Abriu a bilheteria, ele já tava lá, mano. Meu ingresso meu ingresso tava era pagando. A gente foi entrar, mas o cara da porta ali falou assim, mas tá meio apagado, né? Na porta. Samuel tentou escrever de caneta, o cara não queria. Não. Eu morri de medo do cara achar que eu tinha falsificado. Ó. Sorte e, que ele bateu uma foto do ingresso. E por falar em ingresso, vocês viram do André lá no grupo e tal, que do Benfica e tal? Ah, cara, eu vi, mas puta caralho. E foi? O ingresso essa do era cinema. Um pedaço de papel com o nome do filme e a assinatura da galera dos funcionários do cinema. Caralho, mano. Um pedaço de folha A4 que o cara cortou. Eu acho esse tipo de ingresso, mano, de hoje em dia uma sacanagem, mano. Mas por isso que eu não gosto do Benfica, mano. O Benfica pra mim é o pior cinema de Fortaleza. Tu é doido, mano. Não, mas é o Benfica, não. O do Smith também, pior do North Shop Bezerra, mano. Tem alguns filmes, cara, que você quer guardar o ingresso, mano. Eu acharia massa eu guardar o meu ingresso do Star Wars, mano. Eu prefiro assistir na minha televisão do que assistir na North Shop da Bezerra. É doido, mano. North Shop da Bezerra, meia hora de filme, a negada desliga o ar, mano. Ué, é melhor você assistir stream do que assistir... Uma história nada a ver com Star Wars. A gente tava assistindo, eu e o Manel, a gente tava assistindo 007, um Spectre. O filme parou no meio do filme. Sério, doido? Ficou tela preta, mano. Que porra foi essa? Aí todo mundo ficou... lá dentro do cinema. Sempre tem, né? Sempre fica putaria, assim. Passou, assim, então... uns 5 minutos, voltou de novo. É porque o cara trocou. Deve ter trocado lá a putaria. Não, é o Tyler Durden, só pior coisa, e eu saí no vivo, velho. Apareceu uma trolha zona lá e a negada. Pior que vocês querem história, se eu falar, pra mim foi meio que uma jornada pra ver esse filme também, cara. Eu tentando fugir de todos os spoilers possíveis. Aí consegui comprar pro sábado, né? Aí o quê? Beleza, comprei tudo. Aí tava lá, fui lá assistir o filme. Aí na hora de... já na fila pra entrar pra começar a ver o filme, aí o que acontece? A mulher sai do lá no, e começa a falar pra fila que não ia ser possível passar o filme, porque deu problema no projetor. Vixe, é isso. Não rebobinar a fita. Faltava 5 minutos. É isso, mano. Tu foi no North Shop de São Paulo, foi? Não, foi no cinema grande aí, cara. É um cinema grande. Rebobinaram o DVD, não, não, meu amigo. Não, o Torrent acho que tava zoado, sei lá, tinha pouco CD, conseguindo baixar, sei lá. Não, mas é sério, tipo, tava com problema no projetor, aí a mulher falou que só ia poder resolver depois de umas 2 horas, cara. Aí ela falou o seguinte, se quem quisesse esperar e assistir o filme, mas quem quisesse podia pegar pra outro dia. Aí como já era... Não, mas aí, ó, isso, mas assim, ó, por mais que você tenha passado inconveniente, ela foi legal, fez o certo, que é tipo assim, ó... Sim, não, aí eu troquei assistir pra segunda-feira, tá ligado? Eu consegui trocar. Cara, é assim mesmo. Mas foi segunda-feira, namoradinho e tal, negócio romântico. Tô sabendo. Agora presta atenção, o que acontece aqui? Existe um determinado cinema aqui que tem cheiro de mijo. É. O filme. Eita, Benfica! Para no meio. Desliga o ar. Aí é sacanagem, né, mano? Benfica! Não, um negócio que é muito engraçado, cara. Tipo assim, eu fui assistir, né, garoto? Isso tá com cara de cine jangado, vocês estão falando aí, velho. Jangado. Vixe, tinha jangado aqui em Fortaleza também, Dinho. Não, vocês falando que cine jangado é cine pornô aí, não é? Era franquia, né? O jangado era o cine pornô do poder, mas aqui em Fortaleza, do centro, mano, da cidade, mano. Tu é doido. Mas você chegava, mano, na porta do cinema, você já assistia cheio de esperma. É isso. Chega o Samuel daquela coçada, né? Saudade, cine jangado. Aquela história do brasileiro, que faz as coisas em última hora. É, não vai. O Samuel comprou o filme 3 meses antes. Em contrapartida, eu comprei um dia antes de... do filme. Isso, é a cara do brasileiro mesmo, hein, meu? Comprou uma cadeira debaixo da tela do cinema, doido. Tava a 5 metros da tela. Aí eu, vixe, tá massa aqui, ó. Tela zona doideira. Tendo que olhar pra cima, assim. Gigante, mano. É doido. Aí o Samuel... pra quem não sabe, eu comprei num lugar do cinema, o Samuel comprou em outro e o Joel em outro. A gente já tinha na mesma sala, cada uma parte da sala. Só que a gente foi na gaiatice e sentou todo mundo junto, né? E rezando na pra ninguém pegar o canto, né? Quem tava, na marmelagem. Mas aí foi porque, tipo assim, ó, os caras que a gente sentou faltou, né? Tanto que o lugar que a gente coincidentemente, tava... eles faltaram, a putaria. Faltaram ou vocês deram fim nele? O lugar que eu tava sentado. Era uma, perto da parede tinha 4 cadeiras. A gente tava sentado nas 3 primeiras. Aí chegou uma menina e sentou na primeira cadeira. Isso, a cadeira da escada, a cadeira que fica lá de cima. Não, acho que vocês não chegaram nos caras assim, viram os caras dos lugares onde vocês queriam sentar e tipo assim, cara, eu ouvi dizer que derramaram café no projetor. Aí... Só daqui a 2 horas. Mas era cada pessoa chegava, era uma emoção, viu, mano? Era uma emoção. Aí os cosplay. O Samuel foi, cara, na fissura de ver uma Leia Slave, mano. É, Leia. E o que é que eu achei? Um caba magão vestido de Leia, mano. Não, mas sempre tem o gordo vestido de princesa Leia, cara, sério. Não, mas era o magão, desse cara era o magão. E a gente tem que falar também, né, Joel, do poder magnético do Jota para atrair cara. Essa o Jota, daí foi boa. O Jota é o Dom Juan do Asila, né? Essa cara, história cara, foi boa, mano. Puta caralho, merda. Fiz nada, mano. Fez, aí, sim. O cara é mais modesto ainda, tipo assim, eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Vou até estar pra vocês verem como eu não tenho culpa nenhuma, não fiz nada. Estávamos. Estávamos eu, Samuel e Jota andando lá pra ir pra fila do Star Wars. A gente subiu, aí passou uma mulher assim, né? Vestido com colar. Marina linda, meu irmão. Corpuda, meu irmão. Tu é doido. Os peitos lindos. Você vê que é original de fábrica. Samuel. Tu é doido. A mulher era linda demais, mano. Aí passou assim por entre a gente, né? Ela tava andando, mas de trás da gente, aí passou na frente, né, de uma vez. Passou. Aí, no que ela passa, ela vira o rosto pro Jota. E olha de cima a baixo, mano, pro Jota. Pense no scanner, macho. Você olha. Eu reparei com o Joel, mas parece que ela tava querendo ver o Jota pelado, mano. É isso. Tipo assim, na mente dela era: desejo seu corpo nu. É agora. Eu li a mente dela na hora, macho. Foi não. Ela tava pensando assim, esse gordinho gostoso. Cabelozinho de porco espinho gostoso. Não, e o pior que não foi só uma vez, né, Joel? Foram várias, mano, que ela passava e o Jota nunca via, mano. Nunca Jota via. Ou fingia que ele tava vendo, cara, né? Eu não vi ela dessa vez. Não, ele tava se fazendo difícil. Mas presta atenção, a primeira vez que ela passou pela gente, ela tava sozinha, eu não vi. Mas a segunda vez que ela veio... Eu tava indo pra um lado, ela tava indo pro outro. Aí ela passou na minha frente, aí ela me olhou e passou. Aí eles falaram dela. Aí eu falei assim, não, cara, não posso dar moral pra ela, não. Aí quando chegou lá em cima, eu falei, ó, tá aí, por isso que eu não posso dar moral pra ela, tá com o namorado, mano. Porque da outra vez que ela passou, ela veio, tava com o namorado dela, aí ela foi, se desgarrou, passou entre a gente, mano. Desgarrou. Posso dar moral pra ela, não, porque eu tenho 3 noivos, né? É, uma quarta ia ser... Tô namorada. Samuel memorizou tanto que ele sonhou com a mulher, mano. No dia seguinte. Memorizou mesmo, porque tipo assim, ele descreveu assim, de uma maneira... Parece que viu ontem, né? Viu hoje. A gente sentou lá na sala, mas quando apaga as luzes, começa os trailers lá e tal, aí passou um tempinho, mas acho que ficou uns 30 segundos aqui, mano, tela preta. Aí todo mundo calado, aí puta que pariu, mas aquela tensão, né? Apareceu bem devagarzinho, mano. Lucas Filmes. Uhul! Puta que pariu, mano. Não, apareceu primeiro agora. Disney, não foi não? Não, apareceu Lucasfilm. Não, aparece primeiro Lucasfilm. Puta que pariu, mano. Começou, mano. Emoção, caralho, mano. Aí veio a frase clássica, né, mano, lá há muito tempo. Uma galáxia muito distante. Tá? Ixi, meu amigo, mano. Começou a música. Todo mundo. Foi desse jeito. Puta merda, mano. Willis é foda, né? Cinema foi... O cara ele sabe o que tirar e o que colocar no filme, né, mano? Tira todas aquelas bizarrices do George Lucas, negócio de momentos sem sentido, diálogos, piruetas, e bota só o que realmente importa, né, mano? Que é a ação e as coisas clássicas que o Star Wars tem, né, mano? Não. O cara consegue fazer melhor do que o próprio George Lucas, o cara consegue fazer melhor, mano. É osso. Mas aí, ô Samuel, qualquer um consegue fazer um filme melhor que o George Lucas? Até eu. Os melhores. Até o Manel faz um filme legal. Não é à toa que o melhor, assim, na minha opinião, minha humilde opinião, foi o que ele não dirigiu, né? Que foi não, o Império os melhores filmes do Star Wars. Não foi ele que dirigiu, cara. São os que não, ele não dirige, mano. É verdade. Aí a galera diz, não, mas o George Lucas fez o Indiana Jones. É, meu amigo, mas quem é que trava por trás do Indiana Jones? É o Spielberg! Spielbergzão, meu filho. Aí também até eu faço filme bom, mano. Com o Spielberg do meu lado, mano. E a gente, e antes de começar o filme, né, João, a gente tinha feito uma aposta, quem é que ia ser o Jedi da galera, né? Eu falei que tinha sido a Rey. Não foi aposta, eu falei, vai ser a Rey, mas eu queria muito que fosse o Finn. Queria que fosse eu o fim, falei, né? Que eu estava torcendo muito pra ser a Rey. O pessoal que tava com a gente lá, meu irmão, que eles vão dizer. Cara, eu queria muito que fosse o fim, cara, sério. Ia ser muito irado, mano. E tu, Dinho, tu tinha alguém especial pra ser o Jedi ou tu já imaginava que ia ser a Rey mesmo? Não, mas o fim mesmo, cara. Dá valor pra ser ele também, cara. Porque você vê ele logo no começo. Sim, o fim, cara. Então você vê ele logo no começo, cara, se ferrando, tá ligado? Com medo, mas aí você fala, não. Tô torcendo pra esse cara, tá ligado? E é bom também por causa dos preconceituosos, né, também. Uma coisa eu acertei e ninguém acertou. Desde o início eu dizia, Joel, o fim vai ser alívio cômico. É. O cara é todo dramático. Aonde que eu disse? Acho, o Joel tem medo de falar as coisas e dizer que não disse. Olha, vou pra você, Samuel, antes de tu entrar na cal, a gente tava falando sobre a Era de Ultron. O Joel falou ou não falou que gostou da Era de Ultron quando saiu do cinema? Falou sim, gostou. O que aí ele tá falando, disse isso? Eu não falo isso não. Cara, mega hypado, beat pra caralho essas porras. Poxa, eu tenho que comprovar, mano. Eu tenho que comprovar, tem um vídeo mostrando, eu dizendo, ó, Joel, o John Boyega vai ser o alívio cômico, é o Joel. Os rostos do cara, mano, o cara é dramático. Dramático, cara. A cara dele já é engraçada, cara. Você olha na cara. É pior que é verdade. Você olha pra cara dele e você já fala, esse cara aí, ele é engraçado, mano. É, mas ele é engraçado. Cara, quando eu fui assistir, eu não fui com esse negócio, ah, quem é que vai ser o Jedi. Eu não fui pensando nisso. Mas se fosse o fim, não tinha dado certo. Eu acho que não tinha fechado o negócio de como fechou, se fosse ele o Jedi. Não, assim, porque como o filme foi, não tinha como fechar, não. Mas, tipo assim, antes pelos trailers, tranquilamente, acho que podia ser. Porque, na verdade, eu não pensei. Ah, não, vai ser o Jedi, vai ser... Como o filme rolou, realmente não tinha como ser ele. Mas se você passou pelos trailers, o que a gente tinha antes de ver o filme, dava pra ser ele. Não tem nenhuma imagem, mano, nos trailers, nos pôster. Nenhuma imagem que a Rey segura o sabre de longe. É verdade. Eles fizeram como pra induzir que, na verdade, quem seria o Jedi seria ele, né? Mas isso aí que eu queria perguntar pra vocês. Eles fizeram um trailer desse jeito. E como é diato, por isso ficou claro que não ia ser ela, não ia ser ele, ia ser outra pessoa. E quem poderia ser era ela, mano. Aí ficou... Mas já pensou aí, aparece um personagem que nunca apareceu em nenhum trailer, assim, já... Cara, eu tô torcendo muito pra isso, muito mesmo, sério. Que ia ser um filme surpreendente, macho. Mas uma coisa... Eu acho que todos, viu, e eu acho que essa polêmica que teve antes do filme, né? Que... Isso daí, só completar, cara, isso daí quando apareceu o Paul Dameron, cara, ali, eu fiquei, meu irmão, é esse cara, meu irmão. Que é o Jedi? Que é legal. O Rodrigo Lombardi? Eita! O Rodrigo Lombardi? Eita, Rodrigo Lombardi! Parece, cara. Parece mesmo, viu, mano? Pouco, mano. E ele que apareceu pra piloto Next Wing, mano. É. Aí o Rodrigo Lombardi pode dizer assim, chupa, Wagner Moura. Mas uma coisa é foda, mano. Aquele começo ali, quando desce vem um letreiro, e aparece assim o planeta, mano, Jakku, né? Aí aparece lá o Star Destroyer engolindo ali o planeta, mano, ficando tudo escuro, e os Stormtrooper lá e tal. E o cara aparecendo, os Stormtrooper piscando do nada. O cara, vixe, meu irmão, puta que pariu, mano. Aquele começo foi foda. Eu acho que aquela cena, ali foi tão impactante quanto no, se eu não me engano, pior que eu esqueci agora, cara, ó. Eu acho que foi no segundo filme, né? Que, ou foi no terceiro, que é a cena das naves do Obi-Wan e do Anakin sobrevoando uma parte bem silenciosa e tal. Aí voa por trás da nave e do nada eles estão no meio de uma guerra. Blá, blá, blá. Acho que foi tão impactante quanto essa cena. Eu achei muito bacana. Cara, A coisa mais impactante dessa cena, pra mim, foi o Stormtrooper acertando tiro, mano. Chegando aí, metendo bala, velho. É doido. Era isso que eu ia dizer, mas essa galera da nova geração, assim, que não assistiu os filmes antigos, vão pensar que eles realmente são adversários que podem trazer risco de vida aos heróis, né? Porque... os caras. Outra coisa, meu irmão. Cara. Melhor uso da força foi nesse começo do filme, mano. Nossa, quando para o blast, tchum. Meu Deus do céu, cara. Meu irmão, fica aí. Você é louco, mano. Eu tava vendo em 3D, mano. Não o só o blast, 3D, né? Mano, o bagulho parou praticamente na minha cara, se assim, eu dei meio que um pulo, assim, tá ligado? Aí ele paralisou, assim, foi automático. Não, e o sonzão, mano, o sonzão ali na sala de cinema, quando ele para, mano. Cara, vixe, meu irmão. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente comentando dessa cena... E eu gritei, puta que pariu, João, esse vilão é foda demais! Logo no começo do filme, tá ligado? Aí é tipo um plot twist ao contrário, doido. Tu pensa que é uma coisa e no final é outra, macho. Achei massa, macho, no começo ali a motivação do Fino. Te dizer que achei foda demais, mano, quando eu vi aquilo ali. Ele parando ali de atirar e não queria atirar no pessoal, olhando pra um lado pro outro. Não sabia o que fazer. Ele depois fala, naquele momento eu fiz uma escolha, eu escolhi não matar ninguém. Achei massa. Tiro, mano. Pois é, e teve até gente comentando que achava que eles estavam hipnotizados, coisa do tipo. Eu acho que não, mano. Acho que todo mundo tá ciente do que tá fazendo, né, ali. Na verdade, são tipo escravizados, né, cara? Que até bate até com o que algumas pessoas acham que os clones são Stormtroopers. E são coisas diferentes. É porque aquela era a primeira missão dele, mano, de combate mesmo. O cara trabalhava nos banheiros, mano. Lavadorzão de banheiro também. E outra coisa, ele vê o amigo dele morrendo logo de cara, mano. É isso aí que é legal, mano. Você não conhece, você nem sabe nem como é o rosto daquele Stormtrooper, cara. Mas você vê que o cara é amigo dele, mano. Ele passa a mão no rosto dele, né, mano. Fica ensanguentado. Sim, eu lembro a cena, na verdade. E é invocado que esse filme deixou várias lacunas pra... Por exemplo, você fica se perguntando, rapaz, quem é esse amigo do Finn? E várias outras dúvidas, tipo o lance lá de lightsaber mais pra frente, que pode muito bem ter cenas estendidas que forçam até você comprar o DVD, né? Ou então eles vão usar isso nos próximos filmes, né? Ou então nos próximos filmes, isso mesmo, Dinho. Eu acho que é legal. Lá, o cara pensando sozinho lá, pensando no amigo dele, vai lá e mostra a cara do cara, tá ligado? Tocando isso. Mini Ripperton, né? E os Stormtrooper explodindo o X-Wing adoidado, né, mancha? Se o cara for ver, mas a motivação do filme inteiro é por causa do BB-8. O BB-8 tá escondendo a informação do mapa, né? De onde tá o Luke Skywalker. Uma parte, né? Aí ele chega e fugir. Mas aí eles copiaram o primeiro filme, Joel. Copiaram total, mas tu é doido. Copiaram total, você vê lá o quê? Sim, ela colocando. O primeiro filme gira em torno do R2 lá, D2 lá, entendeu? A Leia colocando lá a parada nele, sim, né? Sim, cara. Aí eles meio que eles fizeram isso daí, eu achei legal. Falar, pronto, eles estão fazendo isso daí pra chamar os fãs antigos da franquia, entendeu? Aí eu achei justo, achei honesto. Tem até várias teorias que tá dizendo que o Star Wars ele é tipo De Volta para o Futuro. Eles colocam coisas nos outros filmes, alguma coisa da saga, né? Vão se repetindo em outros filmes ou então em outras sagas, tipo De Volta para o Futuro, que meio que se repete as coisas, mas aí em épocas diferentes. Isso daí nessa parte do filme foi interessante. Por quê? Porque só tinha sido usado uma vez, era uma coisa que resgata a coisa do fã. Mas lá na frente eles vão fazer isso de novo e pra mim não funcionou. Porque chega de máquina gigante destruindo o planeta, mano. É mesmo, terceira vez é foda. Não, é que nem desenho animado, terceira vez é foda. A galera disse que não, aquela parte que o Finn e o Paul Dameron escapa da nave, da primeira ordem, foi forçada, não sei o quê. A amizade do cara foi forçada, eu não achei não, mano. Eu também não achei. Uma amizade, porque tipo assim, o Finn ele ganhou a confiança assim, repentina do, do, do Paul, né? Tu não ia confiar no cara que tá te ajudando a escapar da prisão, não? Ora, não. É doido. Não, mas na verdade eu acho que não. Foi legal pra caramba no filme, porque ele mesmo falou assim: ô, você quer ser. Você precisa de alguém, né? Na verdade, você tá precisando de um piloto. O cara, não, é verdade mesmo, tá ligado? Então entra aí os dois, tá precisando do outro e já era, cara. É, e uma coisa que a negada não se toca é que esses três personagens, eles são megas carismáticos e eles têm muita empatia. Eles conseguem captar muita empatia um do outro, entendeu? E eu acho que o Paul Dameron, mano, o principal diferencial do personagem é justamente esse. Ele capta a empatia bem rapidinho da pessoa e ele já se identifica com a pessoa rapidinho. Então é doido, ele se dá bem com todo mundo, mas toda a equipe dele adora o cara. Ele, mano, fica cara fazendo. É, ele faz piada com Kylo Ren, mano. Ele fica. Kylo Ren lá chegando isso. Assim, ele viu, quem é que vai começar a falar aí? Aí ele começa a falar e não, mano, não dá pra entender o que é que tá falando não aí, tu fala igual uma dela. Essa tua máscara aí, mano, essa máscara aí. Tira essa máscara, aí o Kylo Ren tira, ele, não, coloca de volta. Tipo assim, tira a macaúba da boca, né? Isso aí é uma crítica que eu tenho no filme, cara. O Paul Dameron, ele é um cara que você se apega ao personagem. É. Ele é um cara que você realmente gostou dele. O cara gosta desde o começo, né? Verdade. E se você queria matar ele naquele momento, você não podia ter desaparecido o cara do filme, o cara desapareceu, mano. O cara passou porra. Eu achava que ele tinha papocado, meu irmão. E você passa, mas você chega a esquecer do cara, mano. Isso fez falta lá na frente, na parte do combate das naves, no combate final. Mas Jota, calma, admite, no Jota, filme que... ele vai ser bem mais explorado. É, e outra coisa, eu fiquei muito feliz quando ele apareceu, porque a gente torce pelo cara, mano. E foi legal ele ter sumido, porque você valoriza mais ainda a participação dele. Mas nessa hora não tinha como ficar três caras, não, mas ia ficar ele, o Finn e a Rey, mano. Mas aí, é o carisma mega ultra carisma na tela, né? O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte: nesse momento você se identificou com o personagem ficou fodão, beleza. Só que o problema foi que você chegou a esquecer do personagem e ele ficou meio jogado de lado. E isso, pra mim, na cena da nave impactou, por quê? Porque pra mim não tinha nenhum dos principais lutando naquela cena de nave. E não senti medo, não tinha utilidade a cena, porque pra mim o Paul Dameron não era um dos principais do filme. Eu não tava nem ligando mais pro cara, mano. É, aí, ficou mega secundáriozão lá na frente. Mas se vocês pararem pra pensar, cara, o roteiro do filme deixou bem claro que os três são especialistas em determinadas coisas. Por exemplo, a Rey é a garota do sabre. Ela é muito boa, mas sabre ela na é força. Assim, né? Sabre e força, ela é muito boa. Não, mas a Rey também. A Rey é pilota fodona, mano. Pois é, o que eu ia dizer, ela é muito foda. E tipo assim, ela já nasceu com isso, porque ela nunca pilotou. E mais lá na frente a gente vai falar sobre isso também, né? Cara, mas aí que tal? Tá, presta atenção. A Rey, ela é uma pilota fodona. Aí fala assim, não, mas o poder. Por isso que o poder ficou mais jogado ainda. Porque, cara, cara, sério, pra mim, o maior problema do filme foi aquela cena das naves, que pra mim não teve nada, mano. Porque não era nenhum dos principais que eu tava pegado lutando e eu tava cagando pra aquilo, mano. E na cena das naves foi legal. Ah, eu curti também, cara. Eu curti. Não, o Jota tá sendo chatão aí. Mas agora para pra pensar. O Jota tá sendo Jota! O Paul Dameron, e que por causa dele ter desaparecido no começo do filme, pra mim a parte do final ficou desvalorizada, aquela parte da nave. Não, ele ficou um secundáriozão lá na frente. Não, é o seguinte, a função do Paul Dameron, se é o seguinte, se você começasse a focar na história do Paul Dameron, história do CDK, você perdeu o assunto principal, que é exatamente o desenvolvimento da Rey. Olha, não, é muito simples, não mostra ele agora, deixa pra mostrar ele quando ele fosse desenvolvido. É porque da mesma forma que... Ele é coadjuvante, macho! Não, ele gente, não é coadjuvante, mais dois não. Meu Jesus, lá vai o ovo. Ele não é coadjuvante. Não foi contratado como coadjuvante. Ele é um dos principais, mesma forma que tava, porque cria assim, imagens substitutas. Por isso que eu tô dizendo que a parte da nave ficou desvalorizada por causa dele. Porque ele não foi bem desenvolvido no filme. Mas ele fez a função dele, porque é o seguinte, pra aquele filme, pra aquele momento, se você olhar bem, o Han Solo vai na primeira série, sai, some e depois aparece. Então ele tinha que fazer aquele efeito do cara que sumiu e depois aparecer. Então... O momento principal do Paul Dameron, exatamente, do Oscar Isaac, foi exatamente quando tá tendo um Han Solo, que é um cara desenrolado, perdeu, tava sendo preso pela primeira ordem, do nada, vindo de uma imagem magnífica, a X-Wing, modelo T-70, vindo com tudo em cima de um lago, digamos assim, parasítico, um negócio parasítico, abrindo espaço com tudo isso, e de repente o cara faz ataque ar, ataque terra. Da mesma forma que ele tava combatendo o cara no ar, tava combatendo com o pessoal em terra. Não, cara, mas era foda. Não, eu entendi, essa cena é foda pra caralho, tô falando disso não. O que eu tô falando é que pelo fato dele ter ficado jogado e esquecido, ficou como secundário, basicamente, que não era a função dele, ele tem que ser primário. É, realmente. E por isso, quando ele ficou jogado, a parte da nave ficou desvalorizada. Aquela parte da nave que eu falo é a parte da batalha final. Aquela parte da batalha final não tinha nenhum dos principais lutando em nenhum dos caças. O único que tinha era ele, não, e ele tava jogado ali. Ele ficou como secundário, mano, porque lá na frente, mano, tinha que ter alguém pra poder aparecer de uma vez e resolver. E salvar o dia, né? Mano. Mas, gente, mas vamos lá, de novo. Eles estavam repetindo a mesma forma do episódio 4. Han Solo, do nada, some, depois volta. Você não precisa mais fazer combate no espaço, a gente já sabe que a X-Wing é foda, que a Millennium Falcon bota pra quebrar, a gente já sabe disso. E você não precisa ver isso, porque ficou mostrando no filme. Porque... Não, era isso que eu tava falando, Jota. Eu acho que ficou legal, porque eles dividiram a função de cada um. A Rey é a Jedi que domina bem a força e os sabres. E o Finn? O Finn é o cara da mira, mano. Ele se garante atirando, mano. O Finn, mano. O cara Sim. consegue é atirar num laser em movimento, mano. Ah, mas a Rey é piloto igual o Finn. Ele é um núcleo fômico. O Paul Dameron, mano. Pois é, o Paul Dameron é o piloto fodão, a Rey é boa também, mas o Paul Dameron é melhor, mano. Isso é inquestionável, mano. Não, porque é o seguinte... O cara universo... é humano, mas, mano. Mas ele é melhor... O cara é humano e tem a agilidade do Jedi pilotando, mano. Mas é porque ele é melhor porque ele já tem uma experiência. A Rey foi a primeira vez que ela pilotou. Não. Ele praticou muito no Ace Combat, né? Peraí. Aí que tá. Pouca gente entendeu a situação da Rey. A Rey já vem pilotando, já tinha roubado aquelas naves, já tinha feito várias ações, porque há muito tempo ela já vem batalhando. Ela trabalha pra aquele... Mas ela andou muito tempo pilotando, mas onde é que mostra isso no filme, mano? Não. No filme, ela numa conversa com o Finn diz assim... eu não sabia que você sabia pilotar uma coisa assim, alguma coisa tipo. Ela nunca pilotei. Eu aprendi agora, descobri agora. Ela disse que nunca pilotou. A Millennium Falcon. Não. Ela disse que não. Ela fala que nunca pilotou. Quero que vocês entendam o seguinte: ela já tinha uma nave. Era Millennium Falcon, viu? Que ela não sabia disso, só Millennium Falcon. Porque o que eu entendi é o seguinte, ela já tinha uma prática de mexer com uma nave, como por exemplo a própria pequena máquina que ela tem, que ela já via pilotando. E outra, gente. Independente disso, ela tinha uma habilidade da força que a força, de certa forma, ajudou ela. A gente não sabe ainda se realmente ela é filha do Luke. É, mas o que eu tô falando é que a gente eu não queria chegar nisso, mas no... Inclusive saiu até uma reportagem de um jogo da Disney agora, o Infinity, né? Não, isso é mentira, isso é mentira. Eu sei o que tu vai falar. Fala aí, continua. E ele disse que eles são primos. Não, isso aí é mentira, já desmentiram. Sim, mas assim, vamos discutir o parentesco dela agora. Porque eu acho que ela é filha do vilão. Não, ela é... Do eu Kylo Ren, vixe, mano! Não, o vilão mestre do Kylo Ren lá, o gigante. Existe uma teoria excepcional em relação ao Smoke. Tem uma... Não é Snoke, pô, não é Smoke, não. Smoke sinuca, é né? Snoke, porra. Então, Snoke. É, Snoke, esse mesmo. Snoke. Qual é a teoria, Qual é a teoria? Oi? Qual é a teoria? Porque vocês lembram o seguinte, o Sith tem uma capacidade de se transformar qualquer coisa do ambiente, se moldar. O único Sith que foi Sith mesmo todo o tempo foi Darth Malgus, que foi o Imperador Sith. Eu acho que vocês já viram na Antiga República que ele, inclusive, ele é maior que o Darth Vader. Ele parece com o Vader, mas ele é antigo da Antiga República, ele é gigantesco. Ele fez o primeiro Império Sith. Então, o único que realmente tinha assumido de cabo a rabo. Ou, se você olhar bem, Darth Plagueis era um sacerdote, que ninguém sabia. O Darth Sidious, ele era um político. Darth Players, os Darth jogadores. Não, Darth Players. Darth Players, calma. Darth Players, ele é o gameplay dos Darth... Porra, o nome é Players. Meu filho, se você for lá, eu acho que tem um brasileiro. É o nome do George Lucas, pô. É, não, George Lucas não. É o assistente brasileiro dele que fica fazendo merda. Caio Catar, Planeta Jacu, Ponte do Cu. Sifudias, né? Agora, Sifudias. Mas o que acontece? Uma das pessoas que o pessoal tem, que tá batendo agora, ninguém tá segurando pra não ser, é o seguinte: ele tem essa capacidade de escamotear, se moldar, certo? E, na verdade, o Snoke poderia ser o próprio Darth Plagueis, certo? Que armou pra sobreviver ao Palpatine. Mas isso aí já é especulação, né? Não é nada confirmado. Não, acho que não. Já que entrou no mérito... Porque até agora não entra no mérito dessa questão, porque não tem como explicar o fato do Snoke virar um subproduto do Sith, que na verdade ali é uma galera que adora o Sith como religião, entendeu? É, mas eu acho que é bem mais simples que isso. Vai ser é que nem o Highlander, é o último dos imortais. Bicho, mas assim, mano, agora falando sobre a melhor cena de nave do filme que eu achei, mano. Aquela fuga da Millennium Falcon foi foda demais, bicho. Puta pois merda, mano. A cena toda é fazendo, assim, segura na mão dela, não segura na minha mão, você tem que correr! É, e ela dirigindo, né? Pilotando a Millennium Falcon. Conduzindo! E ela botava botava a nave de cabeça pra baixo, e virava de novo, e entrava nos canos, e massa, puta massa, merda, mano. E foda eu achei demais. Legal também a conexão que os dois têm, né? O cara é um mega atirador e ela é uma mega piloto também, né? Teve uma hora que ele falou assim, travou aqui a mira. E ela consegue fazer aquela manobra de virar a nave combinada com a mira boa dele. Foda, conseguir derrubar a nave. Tu é doido, ficou muito foda aquela cena ali, mano. Não, mas ali, cara, vamos lá. O J.J. Abrams teve muito material de recurso pra fazer isso. Até, inclusive, videogame. Pra turma do videogame passar a dica, ó, eu tenho uma ideia pra gente botar pra jogar e usar o bom senso pra construir muita coisa. Tinha muito material bom, muito material. Foda, agora, foda. A inteligência de O'Brien foi o seguinte. O que ferrou George Lucas quando fez o episódio 1, 2 e 3? Que todo mundo já sabia... Jar Jar Binks. Não, isso é outra história. Ele quis fazer, né? É, então, o que acontece? O que acontece? Ele obedeceu o universo expandido e com isso ele ficou limitado a escrever, desenvolver em cima daquilo que ele tinha. Porque todo mundo do universo expandido tinha pagado a ele pra poder criar alguma coisa canon, né? Exato. Ele já tinha se lascado, a Kenner também, todo mundo tinha se lascado, então ele ficou lascado. Quando chegou o J.J. Abrams, eu acho que até a manobra da venda os direitos de Star Wars, acho que tem a ver com o próprio Lucas, que é uma águia, falou: se eu continuar segurando esses direitos, qualquer coisa que eu fizer, eu sou um homem bater. No momento que eu transfiro esse dinheiro, esse processo, para uma outra empresa, a outra empresa pode fazer o que quiser. Pois é, mas eu entendo o que tu tá falando, que o que limitou ele foi ele querer obedecer o universo. Mas, cara. Não, mas muita coisa foge do universo. Foge do universo, não faz. Ei, falando desse negócio do John. Essa nova fase. Tecnologia antiga, cara, assim, meio que não precisava ter feito isso, cara. Se realmente era tão importante seguir o universo expandido, cara, por que nessa nova foi simplesmente jogado fora? Ter oportunidade da mesma forma que atender Star Trek. Só que Star Trek tem uma vantagem. Você tem tempos, você pode criar linhas de tempo. Essa é a grande vantagem de Star Trek. Eu achei assim, que esse filme 7, ele não precisava o cara ter assistido o episódio 4, 5 e 6 pra poder entender ele. Sendo que, pensando bem, o cara tem que ter assistido, porque a primeira linha... Não, tem que ver pelo final do filme. Porque a primeira linha de diálogo lá do letreiro... É, Luke Skywalker está desaparecido. Aí os caras que assistem pela primeira vez vão pensar o quê? Quem é Luke? Estamos em casa. Muito foda, cara, aquilo ali, mano. Você devia ter assistido o filmezinho, cara. Mas eu vou explicar por que não precisa. Porque tem lá dizendo assim, Luke Skywalker está desaparecido. Mas no decorrer do filme, você vai criando ao redor do Luke como se fosse um misticismo, como se ele fosse a arma suprema para destruir o mal, cara. Ele é a chave para tudo, mano. Mesmo que você não tenha assistido o filme antigo, com o decorrer do filme você nota que ele é um fodão, que ele vai treinar... Não sei, cara. Essa galera nova, quando for conhecer o Luke, aí se decepcionar muito. É sim. Não sei não, hein, cara. Não, apesar, o Samuel, que todo mundo já viu os filmes antigos, cara, com o negócio da internet, aí o cinema tava lotado de, no mínimo, gente de 22, 23 anos, tinha bastante na hora que filme, na hora que aparece a Millennium Falcon, mano, todo mundo batendo palmo, o cara que tá assistindo pela primeira vez. Véio, apareceu a Millennium Falcon. Todo mundo. Presta atenção. O cara que tava vendo pela primeira vez, mano. Bateu palma, quem é que ia atender? Peraí. Você não precisa ter assistido os antigos pra saber pra Millennium Falcon, não. Se não é Millennium Falcon, pode ser só uma sucata. Ela é uma nave simbólica. Pros fãs, mano. Tô dizendo. Não, eu tô falando que assim, pro pessoal novo, vai ser só uma nave velha que eles entraram. Pois é, mano. Aí você vai conhecer. Você conhece uma comparação, só sem polêmica. Vamos fazer duas comparações aqui que vocês vão entender. Vamos lá, rapidinho. Primeira comparação. Eu fui assistir Star Trek com minha esposa, na primeira vez que teve o primeiro reboot, em 2009, e fui com a turma lá do de Pernambuco, da Federação. Do Centro de Federação. Da Federação? Tem uma federação lá. Federação do Giovanni. Tipo, como é que chama? Sei lá, expandido. Uma turma expandida lá. Como é que chama? Turma expandida. Expandida. É sério? Tem mesmo. Tem sim. Pessoal de Star Trek. O que aconteceu? Quando terminou o filme, a minha esposa adorou o filme, entendeu tudo, por mais que eu explicasse que aquele lei tá diferente do original, mas pra ela, ela tá acompanhando agora esse universo desses filmes agora. Então ela, putz, aceitou. Quando eu fui conversar com o pessoal, eles acharam que foi um repúdio. A resposta foi essa: um repúdio, uma falta de respeito à série antiga, à série clássica. Caramba. Na hora, na lata, porque acharam que depois estão absorvendo. Joia. Puta merda, pois é. Fiquei até chateado, mas tudo. Eu, pra mim, eu absorvi muito bem. E eu conheci os dois lados, mas o pessoal falou. Muita gente antiga ainda acha que Star Trek não é Star Trek, é Jornada das Estrelas. Você conversar com a turma maior. Então, mas foi uma grande preparação pro J.J. Abrams pra encarar Star Wars. Beleza. É, outra coisa que vou dar um exemplo pra vocês, que vocês estavam juntos comigo. Quem assistiu Cavaleiro das Trevas, o Rise, tava eu, Joel, tava o Manuel. Tava minha esposa. Tava assistindo o filme, você tá rindo, você lembra? Manel. Nós tava lá assistindo o filme, quando de repente, você tava com a sessão bem comigo. Ele quebrou a coruna e a turma vibrando. Aí o Manel ficou puto. Vocês estão doidos. O cabo acabou de fuder o Ben. Vocês estão malucos. Vocês estão batendo palma por quê? Ele tava desesperado. Não faz isso não, vocês são filho da puta. Porque nós sabíamos do quadrinho, mas o Moran não sabia de referência nenhuma. Então o que acontece? Essa foi pra boa. Minha esposa, eu fiquei calado só pra ver essa da minha esposa. Minha esposa chorou. Putz, coitado do Batman, se lascou. Então o que acontece? Quando você conhece o universo, você tem a oportunidade de conhecer o universo, a experiência pra você é uma. Quando você não conhece o universo, a experiência é outra. Então, esse filme, por que ele tá chegando agora a seus $1 bilhão? Porque ele tá conseguindo atingir os velhos, quando aparece a Millennium Falcon, e os novos, quando a Rey faz aquele sorriso maravilhoso. O Joel tá falando que você não vai entender quem é o Luke. Eu tô falando que vai, porque o misticismo criado em volta dele no próprio filme, no 7... Depois, de um certo tempo, o cara vai correr atrás. Quem quiser, corre atrás. Mas mesmo no 7, você tem o misticismo rolando em volta dele, fala assim, não, todas as histórias, todo mundo, tá entendendo? Ele já bota ele como fodão. Até o Han Solo, que você não conhece o cara, fala assim, não, Han Solo, o comandante, ele fala, não, ele é o contrabandista, já vai criando o misticismo ao redor do Han Solo. Então ele não precisa te apresentar o filme antigo. Já tinha um misticismo, a própria mãe falou, essa aqui é Millennium Falcon? É, o Finn achava que ele era um grande guerreiro. Ele achava um grande contrabandista. Tá entendendo? É tipo assim, o que eu tô dizendo é que o filme já se explica. Não precisa ver esse tipo, não. Nessa cena do que eles estão fugindo, né, e tal, lá o Finn, o BB-8 e a Rey, aí tipo assim, eles vão pegar a nave, né, aí vamos pegar aquela nave, aí eles dizem assim, o quê? Aquela sucata? Não, aquela nave, ela diz assim, não, aquilo é uma sucata. Aí eles correm pra nave, a nave é destruída, aí ela é tipo assim, porra, a sucata vai servir agora. Aí eles vão lá. E quando você vê a Millennium Falcon, realmente, quem conhece a Millennium Falcon fica, caralho, Millennium Falcon, tanto que... Mas pra quem não vê uma sucata, é igual do primeiro filme. É uma nave qualquer, né? Quando eu falei assim, caralho, Millennium Falcon, se uma pessoa assistindo perto de mim, ela ficou assim, ó, o doido. É o quê? E foi, cara, foi uma. Realmente são duas experiências diferentes. Agora tem uma coisa que o Jota até falou, que eu dou razão, que é o que eles fizeram com o Kylo Ren. Tem uma hora que o Kylo Ren, ele tá rezando lá pro capacete do Darth Vader. O vovô, né? Porque... O vovô querido. Porque não tem como, mano. O cara... O vovô dele, que era marinheiro, mano. Vai pra porra. Vai se lascar. Vai dar esse rabo, seu merda. Oxe, que era marinheiro, aí vai pra porra. É o Kiko, mano. É o Kiko, pô. O Kylo Ren... É o Kiko, sim. É o Kiko. O Kylo Ren, ele ia aparecer e não tem como, mano. Todo mundo ia comparar ele com Darth Vader. Não tem como. Ele mesmo se compara com Darth Vader, mano. Ele mesmo, mano, se compara com Darth Vader e ele corta isso daí, mano. a comparação com todo mundo. A gente não tem como comparar ele com o Darth Vader. Ele não é. Mas compara, entendeu? Ele quer ser Darth Vader. Não tem como comparar isso aí, não. Ele é um fanboy, mano. Ele é o fanboy do Darth Vader. Mas na primeira cena do filme deu pra enganar, viu? Primeira cena do filme. Como ele fala, ele quer continuar o que o avô dele fez, né? Oh. Mas tipo assim, isso daí acontece, é bom, por quê? Porque a gente não vai mais precisar ficar comparando. Porque tipo assim, tem muita gente que chega e fala assim, aquele vilão do filme anterior era muito maior, que nem o Darth Maul. O Darth Maul era pra ser o vilão daquela saga, da trilogia que nunca existiu, e ponto, porque o cara não tinha tudo pra ser um vilão fodão, e simplesmente mataram o cara, e foi. Até hoje estão fora do cara, mano. O Jorge Lucas parou assim e disse, porra, mas podia ter feito muito mais boneco do Darth Maul. O Darth Maul era um personagem muito legal, ele só não foi bem aproveitado, ao meu ver, tá? Mas é o que eu tô dizendo. É o que eu tô dizendo, que, tipo assim, você fica comparando o cara, né? Porra, macho, o cara ali é o único que teve capacidade de chegar perto do Vader, entendeu? Aí nessa cena, pronto, você corta esse negócio de comparar ele com o Vader, porque você, ele mesmo não se compara, mano. Ele mesmo diz. E vale lembrar que quando apareceu o Kylo Ren, quando eu fiquei sabendo que ele era o filho do Han Solo, muita gente já dizia, mas ficou implícito no que eu sei o que, que ele era o filho. Eu não vi desse jeito. Então, pra mim, quando ele revela que é o filho do Han Solo, pra mim foi uma surpresa grande, por quê? Porque quem conhece o universo expandido, o Han Solo, ele tem três filhos, que é a Jaina Solo, o Jansen e o Anakin Solo, né? Então foi uma grande surpresa. E aí o Jansen Solo, ele se torna um Lord Sith, né? Que é o Darth Cadus, né? Então, pra mim, foi uma coisa assim, porra, que merda é essa? Tipo assim, muito confuso. Acabou de essa, meu amigo, acabou, é só isso. Eu achei legal o maneiro que revela, fala assim, teu pai é o Han Solo, valeu, falou, até mais. Mas é importante só isso, né? É o seguinte, mas aí, mais uma vez, o dedo de J. Abrams, né? Ele pegou e transformou, porque o nome Ben vem de Ben Skywalker. Que é o único filho que o Luke teve com a Mara Jade. O Ben Skywalker. Eu acho, como tá dizendo, é o seguinte, que eu acho que o trabalho deles foi exatamente isso. Aproveitar alguma coisa do universo expandido e começar a trocar o jogo. Mas aí que tá. Aí por isso que eu digo o seguinte, cara. Cara, eu acho que a Rey não é filha do nem do Luke Skywalker, nem da Leia, não. Eu queria ressaltar uma cena com relação a isso aí. Vai. Na cena que a Rey, ela chega no bar lá da Mace Katana, né? A Tangerina lá. Se não me engano. que é até interpretada pela Lupita Nyong'o, né? Ela, Lupita quem, mano? Ela fala. Nyong'o. É aquela que é a punk, só a porra do 13 anos, 12 anos, 15 anos. Ela mesma. Ela explica, tipo assim, quando a Rey pega o sabre e tal, e vê todas aquelas cenas, que inclusive é o Luke que ela tá vendo ali. Ela... Não tinha notado, ela... cara. Não, zoeira. Continua. Aí ela vai e explica, né? Esse sabre pertencia a Darth Vader. E depois pertenceu a Luke Skywalker. E agora ele lhe chama. Ou seja, pra mim ficou implícito que ela é filha do Luke Skywalker. Gente, mas tem um macete sutil, mais uma vez. A famosa cena sutil do J.J. Abrams que pouca gente percebeu. Ela lutou com que mão? Ela é canhota, esquerda. Pois é. Não, ela não é canhota. Ela lutou com a mão direita. Mas no final ela entrega o sabre com a mão esquerda. Esquerda. Sinalzinho da sutileza do J.J. Abrams, cara. Você tem que lembrar. Inclusive. Essa velha sutileza, você tem que tomar cuidado com a sutileza dele. Mas eu acho. Cara, porque assim, ó. Cara, se você parar pra pensar. Cara, o cara tem uma filha. O cara deixa ela pra ficar lá no meio do deserto. Pra provavelmente ser estuprada até cansarem. Não foi ele. E lembra que ele fugiu. Aí, se não foi ele, é pior ainda. O cara é o pica das galáxias, literalmente. Amigo, e o cara que ele podia ter deixado a filha pra ser cuidada pela mãe, talvez. Porque ele abriu uma escola de Jedi, lembra? Cara, até o cara do Taken lá é melhor do que ele, mano. O Busca Implacável, mano. Inclusive, a Rey, ela tem essa aptidão pra piloto, né? Porque o Anakin era um exímio piloto. O Luke é um exímio piloto. E ela se torna um exímio piloto. Mas se você for por esse lado aí, cara, que até falou assim, ela é piloto por causa da força. Também o Paul Dameron também pode ser filho do Luke, viu? Opa, opa, opa. Rapaz, Peraí. Antes de mais nada, os grandes pilotos, Ed Antilles, Quark, todos esses grandes pilotos de Star Wars, todos eles têm a influência da Força. Todos eles. Qual o nome daquele cara? Diz a Trump, qual o nome dele, mano? O General Akbar. Pois é, ela pode ser filho do Akbar, mano. General Camarão! Não, mas eu queria só terminar um raciocínio do Luke aí, que vocês estão julgando o cara, né? É filha dele e tal, julgando o cara. Mas se for pra julgar o Luke, mano, não tem pior julgamento do que você fazer a seguinte reflexão. Chegou a primeira ordem, teve a desgraça lá do Jedi ter sido morto pelo Kylo Ren. Aí o que é que o Luke faz? Inventa o Luke. Quem, mano? Você é morto por quem, mano? Kylo Ren. Cara, uma coisa que eu não acho foi que o Kiko matou os discípulos do Mas é o que estão dizendo, mas é o que estão dizendo. No filme não apareceu isso, não. É. Falou sim. Falou que ele matou os discípulos dele? Falou. O Han falando com a Leia, falaram isso aí, viu? Acontece? O Luke, em vez de resolver o problema de frente, bater de frente com o Kylo Ren ou o Kiko, ou seja, assim, criou um monstro, né? É, em vez de resolver o problema e bater de frente também com a primeira ordem, o que é que o cara faz? Foge como um covarde. Não, ele falou assim: alguém, um aluno, se rebelou e destruiu tudo. Mas não falou quem era. Foi desse jeito aí, sim. Não falou quem era. Mas e a atitude dele? Vocês acham que... meu amigo, ele apanhou pra uma mulher sem treinamento, meu amigo. Mas tô falando do Luke, porra. Tô falando do Luke, mano. Eu tô falando o seguinte... Passa por uma situação dessa, em vez de enfrentar a situação de frente como ele fez em todos os outros filmes, o que é que o cara fez? Fugiu. Feito um filho da puta. Mas eu tenho uma explicação. Aí o Han Solo também... Passa por uma situação dessa, vê que a primeira ordem tá atacando, a mulher dele assumiu pra ser general, o que é que o filho da puta faz? Foge. Foge também. Mas se você parar pra pensar, toda vida isso acontece. Mas é que nem eu falei, é porque eu falei na outra vez. Não, eu acho que não vai pro ar, mas eu vou repetir aqui. Cara, é por uma coisa muito simples. A força, ela tenta se equilibrar. Ela não quer que você seja bom. Mas a força também não quer que você seja mal. Então o que acontece? Quando a força tá pendendo muito pro lado negro, ela vai e faz o lado da luz, que agora tá sendo chamado, agora que é assim, né? O lado da luz surgir e apagar ele pra tentar voltar ao equilíbrio. Só que acontece, quando o mal ganha, ele simplesmente vai pro lado negro máximo. Quando o bem ganha, vai pro lado bem máximo, entendeu? Então a força, ela dá um jeito de se equilibrar pra tentar voltar pro meio, mano. Por isso que sempre é tipo assim, um round os Jedi ganham... Chama equilíbrio, mas né? Mas isso aí, assim, mano, eu ouvi de muita gente falando assim, mas isso daí, esse negócio do Luke fugir, não sei o quê, o pessoal da resistência ficar na merda, continuar a mesma coisa. E isso aí é o seguinte, mano, o Império caiu e passou 30 anos, mano. 30 anos, mano, de história. Mano. Como é que era o Brasil de 30 anos atrás, mano? Finalzinho de ditadura. Não, são 30 anos atrás, não. Vamos fazer o seguinte. É uma merda muito grande, mano. Não, ainda continua. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos a gente tem internet. Né? Assim que. Grande coisa. Assim, a internet cai mais devagar que a da Coreia. Vamos lá. Mas 30 anos atrás a gente tava no regime militar, né? Finalzinho. Deixa eu terminar o raciocínio. Assim que terminou, em 1822, o Brasil se independesse, aquela coisa toda. Ó, Pedro I teve que contratar mercenário. Teve várias. Pedro I era um Jedi. Não, Pedro I teve que encontrar mercenários para poder fortalecer e credibilizar a independência. Muitos estados se revoltaram. Um dos últimos estados a aceitar a independência do Brasil foi o Ceará, gente. Oi. Se você lembrar muito bem rebelde, muito tempo aqui, rebelde. Aliança Rebelde. Vou dar um exemplo simples pra você aqui. Teve uma revolução famosa aqui, chama-se Revolução da Baleada, onde as pessoas se revoltaram com o jugo do governo, lá no Maranhão. Uma das pessoas que fez o massacre e depois foi condecorado, virou uma referência histórica, que é o Duque de Caxias. Todo mundo sabe dessa corruptela histórica. Então, o que eu estou dizendo pra você é o seguinte: se o Brasil, como os Estados Unidos, como outros países que foram, digamos assim, caiu um governo e assumiu um outro e tiveram essa dificuldade, o americano tiveram que fazer uma guerra na independência, depois teve que ter uma revolução interna para se equilibrar. Então as guerras são inerentes. Ótimo. O que eu quero dizer? Quando caiu-se o império e reativou-se a república, parte desse universo ficou deflagrado e uma das forças que surgiu como oposição foi a primeira ordem. Aí que foi que Leia fez? Depois que teve o problema da queda do desenvolvimento do Templo Jedi, que essa turma, os Cavaleiros de Rei, se juntaram à Primeira Ordem, que talvez já tinham sido formados através do Snoke, e quem fez a Primeira Ordem foi o Snoke. Então o que acontece? Na verdade, a Primeira Ordem é um grupo de ex-militares ou militares que eram do Império, que não aceitaram, ou já existiam como uma resistência do próprio Império, não concordando com os princípios do Império. Criou-se uma unidade de poder, criou-se uma unidade de arma, desenvolveu tecnologia como a Starkiller, e com isso começou a botar o grande plano, que na verdade eles querem colocar. Olha só o Snoke quer fazer. Ele quer botar cunhos religiosos, entendam, e cunhos militares. Então ele está trabalhando nas duas linhas para formar uma nova ordem, ou a primeira ordem. Antes, né? Mas não é disso que a gente não é disso não, cara. A gente tá falando que, tipo assim, não é da primeira ordem, é do motivo do Luke e do Han Solo. Tem fugido, tá. Tem fugido, mas é porque é como eu disse, mas... Primeiro, não vamos saber. É como eu disse, mas são... Não vamos saber. Quem te garante que no momento que houve aquela revolta, uma criança, um membro familiar foi morto? É porque é justamente isso daí, mano. Luto, né, cara? São 30 anos de história, mano, que não foi contada, mano. Pois é, mas aí que tá, cara. O que eu tô dizendo é o seguinte, pra mim, a única coisa que... A história nesse meu tempo pode acontecer o que for. A única coisa pra mim que não bateria nessa história seria se ela fosse filha do Luke. Por quê? Porque, meu amigo, o Luke... O cara tá velho, né? Pela mitologia atual do Star Wars, ele é o cara mais pica que existe. É um cara fodão do universo, mano. Todo mundo tá achando que o Luke é fodão. Quem te garante que ele não é? É, mas quem assistiu os outros filmes sabe que ele não é. Fodão era velho, né? Foi marcado como um herói, né? Foi ele que ganhou lá atrás e tal. Então ele é tipo um líder. Gente, se vocês olharem bem assim, vamos fazer um paralelo do Luke. O Luke só acertou sem querer a Estrela da Morte. Quase fez. Cagada, né? Quase sem querer. Cagada, só não tô entendendo. Ferrou a galera todinha na Batalha de Hoth. E quem fez o Furdus, quem matou o Imperador, não foi o Luke. Quem matou o Imperador foi o Vader. Quem é o fodão não é o Luke. Nunca foi. Achei... O fodão é a Rey. Eu acho massa no episódio 5, mano. Na hora que o Darth Vader tá lutando com o Luke na ponte, o Luke dá uma girada e acerta sem querer assim o braço do Darth Vader. Aí pá, dá uma sabrada nele, aí ele se vira assim, ó, cagada! Aí... Se vira assim, tacando as porradas assim. Não, vai acreditar com você. O que eu tô querendo dizer é você quer ou não, na trilogia clássica, quem derrota o Darth Vader é o Luke, mano. Não, e o Luke. É o Darth Vader. É o próprio Darth Vader que se entrega. Não, por exemplo, quando aquela coisa do Anakin ter ido pro lado negro e tudo mais, porque que tem uma cena que eu acho muito foda, que o Obi-Wan fala, você devia, pô, cara, tipo assim, era você que devia trazer o equilíbrio pra força. Então fica tipo assim, pô, será que não é o Anakin que é o cara da profecia? Aí tipo assim, fecha a profecia. O Luke não é o fodão, ele só tá... Não, Giovanni, entendo o que eu tô querendo dizer. É tanto que o Retorno do Jedi, quem assistiu recentemente o Retorno do Jedi, vê que o Luke chega assim, papai, eu não quero lutar com você, papai, eu quero que você venha pro lado bom, né? Da força. Aí lá vem o imperador e assim, se tu lutar com ele, tu vai ficar mal, aí tu vem pro lado da força. O Luke não levanta um dedo, mano, o Luke nem luta. Pediu perigo, sim. Você no sexto filme, ele tá do lado. Você pode ver que no sexto filme ele tá direto naquela linha. Entre bem e mal, bem e mal, bem e mal. Por quê? Porque ele tá no equilíbrio, cara. Durante o filme inteiro você fica na dúvida. O Luke foi covarde e se escondeu. A Leia falou, ela explicando que quando o filho deles foi pro lado negro, né? Que ele era um cavaleiro de Ren, né? O Kylo Ren. Eles se separaram porque eles não sabiam como encarar aquilo. Então eles foram fazer o que eles sabiam fazer de melhor. Se esconder. O Han Solo fez fazer o quê? Ir lá para os Cavaleiros, aquela coisa toda, e ela liderar os rebeldes. Agora que o Luke... Sei que a melhor coisa que o Han Solo vai fazer é fugir. É excelente. Agora eu vou dar uma crítica zona fodona aqui. Essa parte foi onde dividiu o filme pra mim. Na hora que eles conseguem, tem aquele ataque, né, lá da cantina, lá da tangerina, lá da minazinha. A cantina. Tangerina, puta merda. tangerina. Aí a Rey pega o sabre de luz, né? Ela foge lá, tem a recusa lá do, da jornada do herói. Que todo mundo agora fala, né? Jornada do herói. Todo mundo virou especialista da jornada do herói agora. Aí ele consegue capturar a Rey. E aí vem aonde divide o filme pra mim. Na hora que o Kylo Ren tira a máscara, eu... Puta que pariu, bicho. Que merda é essa, foda, cara? Que merda, tipo assim, a voz dele é tipo assim... Ro, ro, ro. Aí quando ele tira... Porque até então... Ah, Joel, fala da voz, Joel! É, exatamente, eu ia fazer essa daí. O Darth Vader, a roupa dele, é toda contextualizada, né? A máscara dele. Ele usa o respirador, a roupa dele ajuda ele a sobreviver e tal. A roupa... De quê, né? De quê, né? Não, a roupa dele é tipo, tem um negócio lá de... É suporte de vida, é, ela tem suporte de vida porque os pulmões do cara foram queimados, o cara tinha de queimadura e tal, e tem dificuldade pra respirar. Ele é tipo um Robocop. E a roupa dá o suporte de vida pra ele. Aí o modulador de voz do Darth Vader, Joel, ele é usado ele por quê? Ele pegou emprestado, né? Por causa que é o respirador do cara. O modulador de voz do Darth Vader é porque o cara tá queimado, velho. As cordas vocais dele estão uma porcaria. Por isso que o Darth Vader usa o modulador de voz. Aí... Ah, o Darth Vader, é, o Darth né? Vader. Imagina o Darth Kylo Vader. Ren usa. Agora o Kylo Ren... Porque ele quer ser igual o Darth Vader. Talvez ele não queira ser melhor. É, mas aquilo ali dele... Ele quer ser tão bom quanto o avô mas dele. Todo... Ele quer dar continuidade ao que o avô dele criou. Todo o visual do Kylo Ren, dele ser pretão, não sei, a máscara zona dele e tal, o modulador de voz. É baseado no Darth Vader. É baseado, mas não tem, assim... É só um objeto, assim, de adorno, mano. Aquilo ali tudo. É um adorno. É só enfeite. Por isso que eu falei aquela hora. Defender de quê? Proteger de quê? Porque quando o Darth Vader, ele usava... Porque ele teve as partes do corpo amputado, né? E foi queimado. As cordas vocais, o cara teve queimaduras, assim, inimagináveis. Robocop. Então ele usava a roupa dele como suporte de vida. E o Kylo Ren usa aquela roupa por quê? Por nada, só pra... Porque ele quer ser igual o Darth Vader. É, pois justamente é, isso só aí. Por senhores, isso. Por favor, senhores. É um adoro. Ele é o fanboy do Darth Vader. Senhores. Todo o processo que o Diablos faz, ele sempre manda alguma mensagem, alguma informaçãozinha pra uma situação atual, o que já foi representado, o que tá acontecendo atualmente, certo? É, o Kylo Ren, na verdade, representa uma geração nova de pessoas que creiam no terror de forma que tentam imitar o passado. Dá uma referência, o cara tem que ser um terrorista mau, tem que fazer isso. Aí você vê um exemplo que eu entendo a comparação que eu vou fazer, gente. Se você pegar os terroristas tradicionais, que o cara se lascava pra chegar até lá e tal, passava por várias dificuldades. Se você pegar assim, a história, por exemplo, de Carlos Chacal, de vários terroristas tradicionais, os caras tiveram vários problemas, perseguições de famílias. Hoje você vê um grupo de pessoas que foram criadas na Europa, só porque os pais foram marginalizados, mas eles têm um suporte, têm cidadania, têm tudo mais. Por uma questão de ideologia, abre mão de tudo, o conforto que ele tem, teoricamente, até da cidadania, para seguir um exemplo do passado. Tá? E você vê o que está dando agora. Um radicalismo muito mais extremo que é o normal. Então, inclusive, você pode ver. São jovens, né? Que estão aderindo. São jovens, exatamente, aderindo. Então, não estou querendo fazer apologia. Eu não estou querendo fazer apologia, entendam, não querendo depois explodir meu computador, dizer que eu sou... Gente, mas eu estou dizendo para vocês... Mas é uma boa comparação. Então a Star Wars está dizendo isso. Então quando você vê o Kylo Ren, e quando você vê que a Rey, você acredita nela todo o tempo, porque ela se lasca... Vamos dar um exemplo que você vê. Quando você vê, olha as duas... Tanto é que para jogar os dois lados, você vê o seguinte. A Rey foi uma menina que foi jogada num planeta... Se você vê aquela mão que tá segurando ela, é o mesmo cara que vende a comida dela, a mão que tá no devaneio dela quando criança. Eu observei, parei só pra ver aquela cena, é a mesma mão do... Então aquele cara que vende a comida é o cara que segurou ela no planeta, então aquele cara que tá escravizando ela. Ela desde criança tá batalhando, ela só ficou em Jakku porque existe uma possibilidade, alguma frase que alguém deve ter falado pra ela que eu vou voltar pra buscar você. Por isso que ela quer voltar. Ficou, né? Os pais dela vão voltar. Ela exatamente. Ficou na esperança, né? Ela ficou na esperança, né? Então, que eles iam voltar. E outra, aí você vê assim, ela entrou dentro do estado de estreia, consegue desmontar aquelas coisas e tudo mais. A casa dela é um AT-AT derrubado no deserto. Ela usa um capacete... De um rebelde, né? De um rebelde, daqui, talvez um daqueles caças que caíram ali próximo. Então, todo o processo de simpatia... Ela é uma pessoa sofrida. Maria do bairro, é? É uma Maria do bairro Galáctica. Vamos lá, nossa senhora. Foda. Rey, Maria do bairro Galáctica. Então, Maria de Jakku. Maria ela faz parte da trilogia das Marias, então. Ray, então, Ray deve ser Maria em, no planeta eita, dela. Eita, Maria! Maria Rey Skywalker! Marray do bairro. Marray do bairro. Maria já, do já raio. Sabe o que vai botar na Zila. Diz Maria do que, raio. Na verdade, o Ray é a Maria do bairro. Então, você cria... Maria do raio. Do raio, o raio que os parta. Aí você cria... Aí que você cria, você começa, você tem a simpatia, o sorriso bonito, os dentes limpos, mas se você olhar bem, se ela tava naquele planeta, ela vai ter dente podre, cabelo estragado. Ela deu me livre. Destruída, então teoricamente é isso. Não, aí ela me assinou, precisa, deixa eu terminar meu raciocínio. É a força, é a força. É a força, ajudou é a força. O dente dela. Vamos lá. Que tá acontecendo de Deus? Qualquer deixa coisa, né? Agora é a força. Força dá um retoque. Vamos agora pro nosso amigo Ben Solo. Mãe, general, imperatriz. Pai, general de uma revolução. Pessoas renomadas. Tio, o pica da galáxia. O cara ou pelo menos papai. Diz, né, que é o pica. É, pelo menos diz, porque eu tô na mesma teoria que o Joel, porque eu acho que Lucas não é só... Eu sempre disse, tanto é que você pode procurar, não tem nenhuma estátua minha do Lucas, tem um ou outro que é obrigatório, mas fora isso eu não tenho, não. Eu sempre que diz que o foda é o Vader. Então, o que acontece? É... Se você olhar bem a situação, você vai ver o seguinte, que o Ben, ele representa todo esse tipo de pessoas que criam uma... Eu sou um revoltado sem motivo, já dizia nosso amigo o Traje a Rigor, certo? Rebelde sem causa. E, exatamente. Porra, eu tive um... O que foi que ele pegou? Ele não pegou o lado bom da conversão do Vader. Ele só pegou aquilo que o Vader tem. E vai ver que num momento de ira, de raiva da família, porque ninguém entendia ele, encontrou, ouça o que eu vou dizer, um líder messiânico que orientou que o caminho era o lado escuro da força. Eita, você tem todo esse potencial. Sei lá, pode ser um radical religioso ou um radical político misturando religião. Veja o que BJ fez, uma mensagem sublimar que ele tá passando pra todo mundo do Ocidente. Sublimar. Subliminar. Ele tá passando de novo. É. A mensagem subliminar que ele tá. Lá vou falar mensagem errado. Mensagem sublimar. eu entendi isso aí, cara, mas tipo assim. Então o que eu quero dizer? Podem falar, dizer que o cara. Ele cara é feio. Não, gente, cara, o problema com o Kylo Ren não é a história dele. A história dele é foda pra caralho. Tudo que gira em torno dele é foda pra caralho. O ator é um bosta. É, nessa hora aí a gente vê o ator é ruim. Porra. Vamos dar chance ao cara. Eu ouvi gente dizendo que não, é porque o Adam Driver. Você é que não tá preparado pro Adam Driver. Ele é um ator teatral. Puta, agora a culpa é minha, cara. Que eu não entendi o cara. Pra mim, o filme mais sem graça do mundo seria ele, a Bela do Crepúsculo e o filho do Will Smith, né? Fala-me, Deus do céu, macho. Os caras mais sem expressão aí que eu já vi. Aí a gente tem uma bomba atômica, viu, mano? Puta merda, viu? Meu papel com o cara, não é a história dele. Tu falou, não, a história dele. A história cara, dele é boa, a história dele é boa. Eu entendi isso, eu achei genial. É legal, cara. É legal. Não é esse, meu problema com ele é com a tua merda. Presta atenção, ó, mano. A galera que vai assistir, ou que já assistiu, ou se lembra, presta atenção nessa hora, na hora que o Ray, a Ray, o. O Ray. O Ray. A Ray. O Ray Charles! Ray. Ele vem de óculos. Georgia, vai pilotar Milênio Fogo cego. Na hora que a Rey e o Kylo Ren estão brigando, e um tá querendo. E o Kylo Ren estão brigando pra um entrar na mente do outro, né, mano? Macho, presta atenção na cara que a Rey faz e presta atenção na cara que o Kylo Ren faz, mano. Ela é mais atriz. Muito mais foda, macho, a Rey, mano. Eu acho que eu sou sacanagem. Aí o DJ Abrams fala assim, porra, esse cara tá ficando foda. Puta merda. Eu tenho que foder o filme pra turma ficar com raiva de tem alguém. Tem que desenfodecer o cara. Tira a máscara dele que a turma vai ficar louco. Tô revoltado. Eu vou ter a cara de padrão que ele tem. O cara não tem cara. Não expressão não, viu? O fim de máscara de Stormtrooper passa tem mais emoção expressão. Que o BB-8 tem mais expressão que ele, macho. Muito mais, muito personalidade, o cara não tem, o BB-8, mano, deixa eu abaixar a cabecinha quando recebe notícia triste, dá o não, positivozinho BB-8. Ali com o isqueiro. Gente, BB-8 fizeram uma coisa super inteligente. Falaram assim: o que a gente tem de melhor? O R2-D2, olha. Qual o melhor robô depois do R2-D2? O Wall-E. Vamos cruzar os dois e ver o que dá. Pronto, acabou. O ponto que eu quero chegar, cara, tu falou assim, não, mas a história dele é daquilo. Cara, eu não tô falando da história dele, não. Não tô falando da história, não. A história do cara é foda. Tô falando do ator que interpretou. É. O ator, merda. O ator caga fortemente, macho. É isso. Foi trollagem do DJ Abrams que chegou à conclusão. Vou foder todo mundo. O cara tá muito foda. O cara. Macho, o cara. Eu acho que o único ator que eu vi tão ruim quanto o cara é a Bela, mano. Tirou o capacete e acabou o cara, viu, mano? Puta merda. Quando tirou o capacete, eu lembrei. Na minha cabeça veio o quê? Mamãe! Não, tipo assim. Ele chorando, né, na paredinha lá. Tipo assim, posição fetal. Tipo assim, um moleque mimado, né? Mas a hora que ele mata o Han Solo. Não, mas tem expressão, é triste, cara. Porque você vê ali o Harrison Ford fodão naquela cena. Mas foda. A cena é ele. Aí, mancha, você tem lá a hora do. Meu irmão, brilha. Não, tua chance. Chegou a Rey, o Finn. Ah, cara, que eles fazem. Vai, pipoca agora! Brilha, pipoca! A hora do cara brilhar, aí tá, cara, o cara dos efeitos visuais, o fotógrafo, cara da luz, fotógrafo. Consegue passar pra mim uma mensagem e o cara não o consegue. O cara da música, o cara da música cara consegue. Cena, o cara da roupa não. Também consegue brilhar nessa hora. Mas essa cena é muito simbólica. Ela, tipo assim, o DJ explicou. Que essa cena tinha que ter, porque ele tinha que matar alguém importante. E não, isso porque é porque é um personagem que ainda tá em construção. Então, tipo assim, é como se ele fosse lá o Itachi lá no Naruto, que ele matou a família. É, mas ele só... Ele tinha que matar o pai dele. Pra ele ou completar, alguém, algum parente, alguma coisa, pra ele se tornar mais forte. Essa história é legal, mano. Mas agora o ator, mano. Meu Deus, mano. O cara não passa expressão não, mano. Deixa eu falar dessa cena um pouquinho que eu puxei, cara. Macho, essa cena você olha lá, tá ele lá, aí você vê aquele lado claro e o lado escuro, né? Brigando na, cara dele, na luz. Assim. Você olha pro rosto do cara e o cara tá com a cara de parede. Aí você olha, meu irmão. Cara com a mesma cara, velho. Cara de paisagem, cara de paisagem. E de repente tá tudo vermelho, aí você fala, meu irmão. Foi decidido, olha essa luz, que foda. Aí olha pra cara do cara, o cara tá com o mesmo rosto, mano. Você fala, meu Deus, aí mano. Ele ainda fala assim, mano. Ah, eu tô sofrendo, papai. Aí o Han Solo olha pra ele, meu, tu lá tá sofrendo pra caralho. eu me lembrei agora, sei que tem a ver com o universo Star Wars, mas é dos antigos. Que é aquela cena da Leia dizendo pro Han Solo que ama ele, né, e tal. Eu sei. Essa cena é legal porque, não sei se vocês sabem, mas devem saber, que essa cena foi gravada diversas vezes, né? E tipo assim, a resposta dele é, eu também. E só que aí, tipo assim, ele não já bom. Tava tão puto. Não. Ele já tava tão puto. Ele já tava tão puto de regravar a cena que a resposta dele foi, eu sei. E foi a cena que foi pro filme, que ele decidiu colocar lá. Não, mas eu quero saber, quem foi que chorou? Quem foi que chorou quando o Han morreu? Quem foi? Ah, foi o Mad Max. O Mad Max chorou. Não fuja não, Giovanni, que você chorou. Admita. Não, foi o Mad Max que morreu. Eu tava prestando tanta atenção nesse cara que eu fiquei, meu irmão. Esse cara é muito ruim à toa, mano. Eu fiquei vidrado no cara, não consegui, mano. O problema é que mas o que... se for com o cara e fudeu, acabou que... o filme pra ele. Aconteceu com muito... gente, só um comentário. Eu fiquei emocionado. Choraram, chorei. Eu fiquei... Deu aquela dorzinha no coração e tal. Você fica com aquele nó na garganta. Eu falei assim, porra. Não, eu confundi. Fiquei meio triste, né? Eu gostei da cena. Muita gente perdeu a atenção da série, da cena. Muita gente que eu conheço. Porque ficou assim, porra, esse cara é ruim. esse o cara nem prestou atenção que o cara matou o Han Solo. Eu falei, tu viu que o cara matou? Cara, eu vi, mas eu tô puto. Aí eu vejo... Não, é presta atenção, Giovanni. A minha indignação é que eu falo isso e a negada fica... Não, mas ele vai ser desenvolvido. Não, cara, ele não é um ator ruim. Pô, não é personagem, vai ser... Assim, ei, Jota, na tua opinião, tem algum ator na atualidade que faria legal o personagem? Qualquer um que não fosse ele, acho que até... tem sim, o Gerard Blunter. Gerard Blunter? Gerard Blunter fica foda. Acho isso aí é porque não mostraram, vai ter nas cenas estendidas. Mas na hora que o Kylo Ren, o Han Solo morre e cai, o Mad Max chorou e pulou junto também. É o padrão da Zika. Mas eu achei irado, mas na hora que o Han Solo morre e o Chewbacca é doida, mano. bicho! Saiu atirando em todo mundo. Foda-se essa porra toda, tá ligado? Alessio Chewbacca tava daquele jeito. Foda-se essa porra. Eu falo, meu Deus do céu, mano. Deixa o cara sozinho aí, porque ele vai explodir tudo sozinho, mano. Veio na minha cabeça agora o Chris Pratt como Kylo Ren. Ia ser muito melhor, também pensei nisso, sabe? Aí sim, hein? Mancha, qualquer uma, qualquer pessoa bota... Cara, eu preferia um bonecão em 3D do que aquele cara, né? Não, mas o Gerard Butler ia ficar massa. Gente, peraí, cara. Edmilson do Siri Hollywood. Pensa no Kylo Ren arretado aqui, pariu. O Edmilson ia ficar irado. Vixe, você fica massa, Edmilson. Mas uma coisa que me incomodou depois da morte do Han Solo foi o fato do cara... Te incomodou por causa do teu namorado na Eu sabia, mas tava faltando. Tava faltando. Ele conseguiu, mano. Que bom, mano. O Giovanni é o Sif, viu, macho? Do Asila, mano. Do Rapadura Cash, ele é o Jedizinho. Bem quietinho, né? O que me incomodou, na verdade, foi o fato do pobre rei do Han Solo ser tratado pior do que cachorro, né, mano? O cara não teve funeral, não comentaram mais nada. Oh, o cara caiu. Não tem mais nada do cara. Era pra sumiu, ter o cara, menos, sumiu o corpo do cara, Samuel. Sumiu o corpo do cara, caiu lá pra baixo, cara. Peraí. Funeral vai ser o seu. A gente vai queimar todas as suas namoradas de frente de Sonic. Que a gente vai fazer aí. São várias, não era só uma, né? É só uma, esse baitola aumenta, mano. Acho eu vi gente reclamando dessa cena da luta na neve, mas achei legal. Sem acrobacia, sem não sei o quê, sem... Gente, porrada que... sincera. Só teve uma cambalhotazinha da Rey. A cena é empolgante. Mas no chão até. Cara, eu vou dizer do que eu não no gostei. No chão até eu dou cambalhota. Mano. Cara, eu não gostei, cara. Cara, eu vou te contar. O Finn lutou com o sabre de luz, macho. Aí lutou. E o Kylo Ren teve dificuldade contra o cara. Peraí, cara, ele não era foda, mano. Banheiro, não participou de uma luta dessa porrada. Calma aí, mas que o Giovanni vai defender. Não, ele não apanhou, não. Quer dizer, ele não deu uma surra no Kylo Ren, não. Ele foi meio que na doida. Foi meio que na doida. E o Ray tá machucado. O Ren, o bichinho, o menino mimado. O Chewbacca deu um tirambaço nele. O Kiko logo, que todo mundo já sabe quem é. O Kiko Ren. O cara tava machucado, gente. Ele tava lá todo dói. Tava vazando sangue pra tudo. Ele tava com dor. É isso. Tu já reparou que os blasters desse filme foram modificados? Eles agora eles não cauterizam, eles são tipo bala, eles geram sangue da pessoa, a pessoa fica sangrando. Tu reparou? É. Ah, mas aí sim, o cara ficou tacando porrada no ferimento, mas aí tem que sangrar mesmo. Não, ele tava dando roupa, sentiu uma dor tão grande que possa esquecer a dor, entendeu? É que nem uma técnica mesmo que existe de lutador de combate. Sumou, sei lá que pode ser, mas o cara se bate pra passar dor. Isso é possível mesmo, tem lógica. Isso, o cara se espancar pra passar dor, exatamente isso é possível. É, mas o fato do vilão ter apanhado até do cachorro que tava passando no meio da rua. É, olha lá, vamos lá. Mas ele pulou, o cara tava. Todo mundo deu uma porradinha nele, né? Mano? Cada um que passava dava um chute. Pelo amor de Deus. Caralho, isso é o maior roubado de merda. Fala aí, Giovanni. Gente, só não querendo defender, não, mas você pode ver que o Snoke, você tem uma sensação de insegurança do Snoke, você tem uma sensação dele. O grande líder, ele é medroso. Tanto é que, Snoke, venha pra cá porque não dá pra ficar com o cara, entendeu? Uhum. Já tem uma hora que ele fala, venha pra cá porque a gente tá lascado. Venha pra cá, deixa eu terminar o treinamento dele pra justificar aquilo. Ele não era fodão, não. Ele tava aprendendo. Ele tava se passando pro fodão aí. Cara, eu vou dizer o seguinte, pra mim, pareceu que foi dois filmes. Tipo assim, você pegar do cu. Pô, esse cara vai apanhar, mano. O twist é o contrário, né, mano? Pô, o twist te enganou, né, mano? É foda. Não, mas peraí. Outra mensagem que você não entendeu, ou então você não quis entender, ou então não quer entender mesmo, foda. É o seguinte, até o momento em que ele não tinha se despertado da força, tava tudo beleza. Peraí, calma, gente. Quando a força despertou, ele desequilibrou, porque ele era mais negro do que luz. Então o que acontece? Ele não tinha equilíbrio pra suportar aquelas pessoas que já estavam indo pro equilíbrio. Tanto é que a cena famosa da Rey, ela fecha os olhos, começa a ter o poder da força. E ela mete a pia nele, né? Tanto é que a famosa cena que ela fala, você tá com medo. Ela não tem mais tá com medo. Ela está... né? Falou assim. Você tá com medo. Aí vamos direto com o grande mestre Didi, ele tá com medo. Tá com medo. A bicha não tá com medo. balançando, rodando assim o sábio de luz. Assim. Ó, me corri se eu estiver errado, mas ele fala que a flor despertou antes de pegar ela, né? Não? Não. Na verdade, a força dela vai despertando aos poucos. Mas ele, quando é o diálogo que ele fala que a força despertou. Ele com não, com, ele com... sente a força despertar nela bem mais forte. Mas nenhum de vocês sentiram aquela sensação de vergonha ali, não? Ele lá no chão assim, estirado. Ah. Não, eu quero mais que se foda mesmo, quero mais que se foda. Tem mais que tomar no cu. Ah, pra porra, menino. Ah, aí ninguém fala, criado com leite de copeiro. Que porra nenhuma, não. Criado com todinho, geladeira. Na minha época, todinho era caro pra caralho. E que já entregam pra ele já com o canudinho no buraco. A galera, eu ouvi gente dizendo, não, o Kylo Ren é foda, o cara é sinistro e tal. Mas a única coisa sinistra que eu vi naquele cara é uma verrugazona que ele tem no... A interpretação dele, cara, também, né? Eu acho que ele passava muito. Viu? Eu acho que ele passava. A negada zoava muito ele na Academia Jedi. É. O cara tem um nariz gigante, azureia, zona gigante. Foi por isso que ele foi pro lado negro, mano. Foi, mano. Vou matar esses filhos da puta. Eu não queria fazer a cooperação, mas o coitado parecia o Severo Snape lá do Harry Potter. Meu Deus, cabelo. Agora vai ser. Agora o pessoal da Harry Potter. Cabelos longos. Mas imagina a coisa, mano. Se a gente tá zoando o cara, mano, imagina na Academia Jedi, velho. O vento é de nós todos, né? Os caras, ele vinha passando assim no meio do pessoal, o pessoal ficava fingindo que tava sendo sufocado. Sufocado. Ordem, Joel. Ordem é eu, Dinho. O Giovanni tá chamando aqui. Bota aí. Se ele entrar, eu dou 20 segundos pra ele fazer uma piada de frente zone. Eu dou 10 segundos. 10 segundos, vai. 20. 30 segundos, que ele vai testar indo o áudio. Isso, mas vamos lá. Ninjalidade zona doideira. Alô, contando. Ah, mandioca da Dilma. Ah, mandioca da Dilma. Um saudação, mãe. Aí, grande Dilma. Dessa vez eu não vou ter fininha, viu? Dessa vez não vou ter fininha. Eu nem jantei ainda, viu? Nem jantei ainda. Vai ter fininha? Como assim fininha? Porque da última vez deu uma fininha, eu fui no banheiro. Ô, para de ficar atrasando o Giovanni. Você também é um arrombado. Rapidinho, meu camarada. Tudo bem. Giovanni. Eu estou tentando ganhar a aposta, por favor. É, você é um roubado, você tá querendo fazer o cara perder tempo, já tá vendo? Já perdeu, já. Você é um idiota. Eita, ganhei, vai todinho. Eu falei 30, hein? O meu foi mais próximo. Então vamos começar, João. Vamos começar. Senão só ia terminar meia-noite. É, pra mim é 11 horas agora, cara.